27 de julho de 1990. Inventariei mais cobaias hoje. Esse trabalho não era tão difícil. Não é como se eu me orgulhasse do que eu faço. Eu só não penso muito. A doutora Moody agendou avaliações psicológicas para toda a equipe técnica. Ela diz que quer todo mundo dando o máximo. Acho que ela quer se livrar dos descrentes. Quando um aparece, ela se certifica de dar um jeito nele. Em público, onde todo mundo pode ver. Honestamente, se o objetivo é manter a ordem, usar medo como tática não é má ideia. Talvez eu possa fazer outra coisa. Sair do recebimento. No início, as cobaias eram só números de série com rostos pra mim. Eu nunca pensava sobre eles. Agora, eu não durmo de noite, ficando louco de tanto pensar. Imaginando como eles eram antes de tudo, e de serem sequestrados ou vendidos como gado. Quando eles chegam pra gente, todos eles têm a mesma expressão. É quase como de alívio. Porque eles não podem pensar em nada pior do que esse pesadelo que acabaram de passar. Idiotas.